Azul 5001, se considera que a transmissão de pushback mantém a posição? Entendi, obrigado pela informação. Seguiu 5972, passos autorizados e a parte Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1016. Comida 16, parte Índia, reporte no ponto de espera, funcionário 2712. Camarada, 0-1-6. Privado do telefone 2-1-6. Dessa 2-6 na Pula 50, não dá não. Tá bem na mesma formação aqui. Eu entrava na Pula 60. Ah, então a 60, 0-6-0. Como estabilizar? Com amarelo. Já Rio Compor 2, esse processo nosso está no pátio Índia. Ponte espera, reporta pronta, 9-2. Rio 5972, após o tráfego na Copa Serrada e com os dirigidos às manobras da quarta nota de noção de decolagem. Após o tráfego na curva final, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Salvador, frequência 1.8, decimal 9, 7, 8. Na direita, taxi nessa frequência via Alfa Juliet, ponte 1-1. Direita, Alfa Juliet 11, 34. Anúncio 08, não vem a posição. canal 72, por falar autorizada, pistola 0, vento 150 graus, 09 mais. Estão não ter usado isso em ponto de espera. Então 3000, ponto autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 09 mais. Pois não, 0, tá 3600. Rio 5972, decolado 01, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, mão voo. 208 graus. Controle Salvador, 5972, boa noite. 5972, suba via saída Bravo 1 para o nível 360. Bravo 1 360, autorizaria da presente o rumo de Leda ou Bacro? Como é que eu prefiro, 5972? Até o perfil, 5972. Sua 9021, autorizada a alinhar e manter que chama 0. Olímpio 08, autorizado o cruzamento da pista, reparte no Textil Delta. São 3600, seu solo 03, nessa frequência, taxi de Alfa, Juliette, portão 05. 3, 4, boa noite. Autorizado a parar a Caju, nível 190. Decola da pista 10, curva à esquerda, pesquisa subida Conde, via Whisky 33. Responde 5152, controle Salvador 120, decimal 8. Sim, autorizado a Aracaju no 190, decola da 10, curva à esquerda, pode decolar de Conde, Whisky 33, controle opera 10, decimal 8, responde 5152, decimal 6224, 104. 24, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Tá, mas muito obrigado. 9021, decolado ao 05, chame controle Salvador, 120, decimal 8, mau voo. 0085. Controle Salvador, boa noite, está na 025. 001 para o táxi, nosso POV 93, 4 horas e 40, Serra Ribeirão Preto. Táxi direito via Índia, aguarde pronto no ponto de espera, altímetro no 096. Altímetro direita, já recuperação. Índia 08, segue a aeronave da 01 rádio principal, aguarde pronto no ponto de espera, altímetro no 096. Pista 10, vento 1, meio 0, 0, 0, 8, 9. Número 8, linha em 1, tem pista 10. No 5001, no decolado 09, chame controle Salvador 120, decimal 8, no voo. O radar na decolagem, suba a via saída São Bruno para o nível 320, vira 5001. Via São Bruno, nível 320, 5001. Após o desvio, pode voar homônimo tá na 021? Corrigir e levar a liga. Leva na prova. Cinco, nove, sete, três. Cruzeiro 180. Chama o stop Recife. Em 125, decimal 1. Caso negativo, 128, decimal 35. Em 5, 9, 7, 2. 2, 2, 3, 5. Boa noite. Vai chamar o Cruzeiro de Salvador, Olimpo 08. Sala 021, Cruzeiro 150, chama o centro Recife 125, decimal 1. Caso negativo 128, decimal 35. Decimal 1, 223, está na 021. Muito boa noite, é o Olimpo 08. Olimpo 08, suba via Cesar Arboruno para nível 260. Subindo via Arboruno para 260, Olimpo 08. Salvador, o 6224, estacionamento na posição. Estacionamento, reporte pronto para pushback. Trabalhar. Autorização para Fortaleza. 437-3, secretário, se liga, Momo, onde cópia? Momo, aguenta. 3152, essa via chegada para mais para 3.000, deixa eu ver no meia, identifique. O 5001, o Centro Cruzeiro 13 Monte, gostaria de vir. Ok, obrigado, senhor. Está presente, Monte, obrigado. Fortaleza, nível 350. Decola da pistão 1-0, curva à esquerda, subida Momo, código Fruti, conforme a rota do plano de voo. Transponde 5150, controle Salvador 120, decimal 8. Aqui, 4732. Sim, senhor, eu poderia só confirmar a rota que se tem? Afirma aqui, a saída voa Frutinha, 9 Bangu, direto a Bangu, direto a Porta Viva. Sim, senhor, 4732, obrigado. Nada. Para o pushback do Oxalé, 62244. 39 pushback, senhor, pronto para o táxi. Pode chamar, 62244. Recife, coluna nível 150, apoio alerta, chegando centro Recife. Frequência 128.8 e caso negativo 135.3. Pode mais 1288, caso negativo 135.0. Graças a Deus. Caso negativo, 128, decimal 35. Quatro, acione identificação, desse via, chegada por meio de ouro para 2000, pega o ritmo zero no meio. Reporte pronto no ponto de espera, altimetrando 0 no meio. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 de altitude na posição intacta. Livre da restrição de altitude intacta, está em 3152. Yeah. 7 milhas estabilizada. Sul, 0,98, boa noite, tudo autorizado, pistão 0, vento 1, 8, 0 graus, 0 mais ou mais. Pouso 1, 0, vou 1, 0, 1, 3. 0,62, desquadro, decolada aos 25, chão e controle em Salvador, 1,20, sinal 8, vento 1. 0,8, 0,2, 2,4, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, chão 6,2, 2,4, decolou. Elevador 24, sai da Cone, via, ascensão nível 190, vigilância, elevador 24. Ok, sobe via 190, posta 662-24. Centro 15, tráfego que precede 6 milhas à frente. O senhor de Salvador aproximação, é 78 LS, chama todo Salvador. A frequência é 18.95 até o volo. Tente completar a redução para mínima, chamando 218.900, 3.1, 2.1. Fala 228, libera a próxima direita, pode ser nessa frequência via Alfa Juliette por 107. Cima direita, segue via Alfa Juliette, a proporção 7, não se escuta, 0,1,3. Torre Salvador, San 3152, passando sim para baixar a chegada. 3152, continue aproximação, aguarda na autorização de pouso. Segue guardando a autorização de pouso, San 3152. 4738, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 0 mais. Decolagem na 4735. Salvador 6224, distrito 230, como sinal. Aguarde. 6224. Controle de Salvador, 1, 2, 0, 8, 1, 2. 0, 8, obrigado, uma boa noite. 4, 7, 3, 8. estabilizado, a gente permanece no 0 no meio. 2016, vai tomar uma RDS de ordem, né? Cadê o teclado? Controle Salvador, muito boa noite, Antônio 4738, perfil Momo, passa 1700 pés. Isso aí, Momo, a sessão nível 350, canto 3, perdão, canto 4738. 350 via Momo, canto 4738. Fala os 31, libere ao direito, tá com sua frequência de alta, Juliette, 210. Tem que mudar a direita forte, que mantém a sua frequência alta, Juliette, pro 10, tá 3132. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida pouca, transição de par, conforme o do plano de voo. Transforme 5-1-5-7, controle Salvador 1-0-8. Autorizado Campina Grande, nível 370, regulando 1-0, curva esquerda, pouca de par. Com curva 5-7-1-2-0-8, voo 1-1-7-0. 1-1-7-0, procedimento correto, sempre pronto para pista de estacionamento. Final da 10. Chinês, 74, boa noite, estou autorizando pistão 0, ventando 70 graus, 09 mais. Teve pausa, Chinês, 74. Para 2, 3, a gente vai ver, não vai. Passa pelo Fatabog, coisa nível 200. Permanece sob vigilância. Cruzou o nível 300. Tinha um certo Recife em 1,26,85, caso negativo 1,25,45. 1,25,45, na verdade, é direita, to quatro do Paulo 6-6, mudaria à direita, taxa de frequência de Alfa Juliette, portal meia dúzia. 3 Alfa, 7-6-2, 10 milhas. Eu vou passar em cima do lixo, que apareça então sobre isso até 3.010, se o lixo permanece. Ok, 3.010, cono 27. A fase de rio para elevador? Só na terra, não. Dessa via para 2.000 pés, via chegada com a média para 2.000 pés, a gente não no meio. O 3.34 do tipo. Eu contato a dar passa a posição para boa de momento. Permanece no lá, então 3.34. Ciclone 27. Ciclone 27, direita na proa 080, de forma estabilizada. Proa 080, apesar do erro, foi o ciclone 27. Fala no ponto de auxílio, partida, sendo gestor ao radar, mantém 065, no botão ILS, com o localizador e preparado para o ponto de descida. Negativo. O 527 vai passar a posição 1, com o 2700, CWV? A frente ali está ligada, 5127. A frente ali, essa chama a posição do Zé, frequência 118, decimal 95 até o outro. 295, 5127, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, azul 5127, final da pistola 1072. Azul 5127, muito autorizado, pistola 10, tempo remunerado 0 graus, 13 mais. Azul autorizado, pistola 10, azul 5127. Controle volume 334, solicitando a esquerda, proa norte, por 10 milhas. 3 milhas na sua morte, então como na tia, será desce até os 3 mil pés, 0,0 metro, vai passar acima da ilha. Qual é o alterno de desvio? 3 mil pés, volume 334. Passa aí, 2224, meu ponto de para o nível 070, inicialmente. 00070, passa aí, 2224. Voo 334, Roana na proa 1075. Fazendo o seu para interceptar. Autorizado LS e de forma estabilizada. Aguarde isso até 2006. Autorizado interceptar LS, para o LS estabilizado, aguardando o para 2006, 1334.